Rimativos. JRLX. De Cristo. 2010. Conexão. São Paulo e Minas Gerais. Soldados preparados na linha de frente, guiados por Cristo. Vem com nós, guerreiro. É só rajada de glória. Soldado eu sou, com Cristo eu vou, mandando som, rajada de glória. Soldado eu sou, mandando som, e buscando a nossa vitória. Soldado eu sou, com Cristo eu vou, mandando som, rajada de glória. Soldado eu sou, mandando som, e buscando a nossa vitória. Levança! Em frente, ouço sua voz dizer, vai nessa que eu tô junto e eu vou te fazer vencer. Minha fé não barrou com as barreiras que colocaram, ela foi fortificada com as pedras que me atacaram. Soldado, eu sou com munição pra gastar, pra cima do inimigo eu vou. Primativos é formado com uma mente guiada por Cristo Santo Espírito. Jesus, pode me usar como quiser. Meu corpo é armamento, a munição é a palavra. Espírito Santo me engatilha, minha boca solta rachada. Equipamento que não falha. Jesus Cristo é estratégia, o inimigo se levanta. Derruba ele, é nossa mecha. Segue rimando onde Cristo vem na rajada. Rimativa é atitude. JR é um atalaia. Na missão, com os irmãos, sente o som do nosso som. ALX, meu querido, faz sua forma do refrão. Você vai ver, vai entender o como e o porquê da nossa vitória. Você vai ver o inimigo rajada de glória. Vai que eu tô contigo, valente guerreiro. Assim diz o Senhor pra mim, o tempo inteiro de principado e potestade. Já caíram por terra, continuando nossa saga. Rimativo, tô pronto pra guerra. Olha o manto, olha o fogo, sente o som, sente o renovo. O inimigo se ajoelha e cai por terra, pede socorro. Se levanta o inferno inteiro, contra os filhos de Deus. Tô aqui mais um guerreiro, contrariando os fariseus. Rajada de glória, rajada de rima, o inimigo só vacila. Pela fé sigo orando, e nosso Deus passa por cima. Vem que vem, sente quem tem, passa por trás da lei. Tiroteio celestial, de Deus contra o diabo, bala perdida de glória, eu procuro ser o alvo. Armado e restaurado, preparado pro fim dos tempos, aprovado e separado pelo Deus dos exércitos. A Bíblia é minha arma, é a boca do Senhor, ela dispara sua rajada e pro inferno é o terror. Combati o bom combate, recebi minha vitória, rimativos e de Cristo senti a rajada de glória. Você vai ver, vai entender o como e o porquê da nossa vitória. Você vai ver o inimigo perder e vai receber rajada de glória. É labareda, nego, deixa os loucos moro. É tudo nosso, firmou? Gente louco, é só o moio. Eu não me dobro, parceiro, não fui comprado por dinheiro. Sei bem qual é o meu reino. O time não falha, aqui não tem fogo de paia. O inimigo faz as malas saem disparada. Cê acha que ele encara? Chicote estrala. Cê acha que nós para? Nem na fornalha. Na batalha nego rala, mas a vitória tá selada. A espada está desembainhada. Vem pro combate, é só rajada de glória. Aqui não tem empate, já temos a vitória. Quem tá firme? Eu tô. Quem vai vencer? Eu vou. Lealdade ao rei, humildade eu sei. Cristo não negarei. Lealdade ao rei, humildade eu sei. Cristo não negarei. Você vai ver, vai entender o como e o porquê da nossa vitória. Você vai ver o inimigo perder e vai receber a rajada de glória. Você vai ver, vai entender o como e o porquê da nossa vitória. Você vai ver o inimigo perder e vai receber a rajada de glória. Vem com nós, guerreiro, é só rajada de glória. Soldado eu sou, com Cristo eu vou, mandando som, rajada de glória. Soldado eu sou, mandando som, e buscando a nossa vitória. Soldado eu sou, com Cristo eu vou, mandando som, rajada de glória. Soldado eu sou, mandando som, e buscando a nossa vitória.